capa do Insta, todo mundo paga de louco. Ei, muda o foco que Cristo é o topo do topo do topo. Ei, vamos que vamos, FJ, Clepão e Dona Kelly. Tome a pele por vocês, planta-me com limbo na neve. De argumentos eu loto um case. Um acre de amor pelos loucos. Entramos no baile invadindo a rave. Os moleques estão consumindo erva. Uma paz que incendeia a floresta. Tô imitando os mais velhos, não querem emprego, mas querem ser o dono da festa. Vamos atrás dos emocionados. Mais alto que o grito foi nosso silêncio. Fogo, feijão esclarece. Sucesso é quando a fraqueza eu venço. Eu tenho uns amigos que bebe. Eu tenho uns amigos que fuma. Eu tenho uns amigos que bebe. Eu tenho uns amigos que fuma. Quero um sorriso no rosto deles, mas não entendem o trecho do texto. Enquanto os boys tão na USP, eles nem passaram do sexto. Se sente no clipe de rap, fumando maconha, ganhando uns likes. Se sentindo negro, drama, colando poster do Tupac. Usando grife, pilotando nave, gastando dólar como Bill Gates. Não sabe a diferença entre coisa e gente, vou explicar a visão do crente. O hype da Gucci, a Adidas Supreme, não vale como a viúva do azeite. Fuma ganja como raspa e não pensa nos pretos, mas não esquece dos gays. Hoje cê não vai estragar meu rolê. Hoje cê não vai estragar meu mari. Hoje cê não vai estragar meu rolê. Hoje cê não vai estragar meu mari. Hoje cê não vai estragar meu rolê. Hoje cê não vai estragar meu mari. Hoje cê não vai estragar meu rolê. Hoje cê não vai estragar. Quem me ouve vai entender o mover. Aqui não é cover, não tamo de pose. É real, and if you all lose it. Mano, que é que over? Não é game over, sai da bad now. Tá tudo embolado de um lado pro outro, um pouco de feiura. As ideias te situam, todo mundo louco no mundo da lua. O povo coisado que se acha, pra não tomar tiro se apaixa. É tipo o topo do parque e os graves do FJ te derruba. E quem te levanta, y'all, quem te ajuda, hein? A procura da planta, ou a caspa entre aspas, cocaine. Flame, flame, flame, flame, flame. Queima a falange e a unha. Mente, mente, mente, mente, mente. Tipo o demo do game Akuma. Refri de limão, pisei. Nem sinto o chão, pisei. No Gucci do irmão, Jordan Off-White, novão. Hey, nem trabalhando no slow. Tudo na brisa da lombra. Bro, essa vibe lembrou. O Mari. Muda essa terra, tá fuja. Não flerta com a flecha do maligno suja. Ele quer uma fresa, uma brecha.